querendo te amar. O pensamento supera o pássaro mais veloz. Minha alma voa longe para ouvir a tua voz. Pensamento.